passei a luz no seu olhar, luz que debruçou em mim, prata que caiu no mar. Somos guiar sem perceber, respirar o ar que é você. Curtindo aí o romantismo com D-Banda.